Vai. Aliás, decolar, mandar 4-4. Romeu Golf Vitor, continua a aproximação, aguardando a atualização de pouso no zero. Informo, tem o Romeu Oscar aproximando da sua esquerda pelo ano 7. Vou verificar aqui, a princípio, a aproximação dele não vai interferir na sua, ok? Mantendo a velocidade máxima possível, na medida do possível. Positivo, a gente vai aqui ajustar também para dar o colega você voltar também. O ideal é que mantenha a máxima velocidade possível. Ah, então pronto, então uma aceleradinha então pra gente pousar na primeira. É, afirmativo, o Gol já tá liberando a pista na decolagem, o ideal é que o senhor mantenha a máxima velocidade, Romeu Golfito. Positivo, então vamos aumentar aqui ao máximo para nos aqui pra gente pousar. Então em Salvador, passaria 2231, estabilizando o ILS. 72231, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 2231. Romeu Oscar, uma milha para a cabeceira. Oscar, faça o 3-0 curto, ok? O 3-0 mais curto possível, hein? Só para evitar pousar à frente do Golf Vitor, que já está final de milha e meia agora. É, o ideal seria que eu mantivesse a speed e ele reduzisse, porque estava mais distante. Não entendi, qual foi? O ideal era que eu mantivesse a speed e o colega da 10 reduzisse a velocidade, o senhor inverteu. Comandante, você não tem condição de manter a speed nesse avião, comandante, ok? Intercepte a final e aguarde a transição de pouso. Boa noite, boa tarde, eu vou no 396, pelo 50. 396, boa tarde, eu tenho a identificação desse ao 050, vigilante, chegando, Maré. Mari, 050, identificou ao 396, da Gol. Controle Salvador, boa tarde, Gol do 649 na Daião, Leda. 649, boa tarde, contato radar, só 240, saída da Daião. 240, saída da Daião, do Gol do 649. Fórmula do ponto espera 186, ou chame a 327, uma boa tarde. 70 na saída do Pad 3. Afirmativo, ingresso é parte principal para área remota 103, Gol no 075. Gente, remota 1-3, Gol 1-075. 3192, Juliette para o 01. 01, obrigado. Azul 418. Autorizado, confins nível 360. Decola 1-0, curva direita. A saída é da El Leda Bridge, intercepta pelo 1-6. O controle, operem 1-208. Aciona 5477, cotejo. Autorizar 360 para confins, colada 10, curva direita da Eulê da Bride, Pensulu no meio, 208 controle, 5477 transponder azul, 4118, está na 4, puxa, na 3, pronto para posicionamento. Copiado, azul, após o Airbus da TAM passar a retaguarda, livre, chame táxi. Após passagem do TAM, puxa, chame táxi azul, 4118. Oceaner 6314, Petrolina 340, copia. Copia, Xenero, Neyar, 314. Autorizado, Petrolina, nível 340, via Pesulu 20. Decola pista 10, curva à esquerda. Saída Momo, transição Flock. O controle opera em 1208, aciona 5514, cotejo. Xenero, 6314, autorizado, Petrolina, nível 340, via Pesulu 20. Decola da 10, curva à esquerda, perfil Momo, transição Flock. Controle 120.8, transponder 5514, Oceaner 6314. Correto, quando produção e posicionamento, me confirma a posição? Posição 5. Sim. Qual o Fala Pango, o meu gordito aí, Rô, vai partir no Pad 3, tá ok? O meu gordito. Milha da cabeceira, passaria 2231. Mando 61 quase 2 para Recife, chamou para copiar? 6142, autorizado Recife, o nível 350, via 358, decola pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, o controle opera em 1208, aciona 5442, coteja. Fala Alfa, contou com a taxa 3297, sente X-ray, autorização, confins nível 360. Correto, 6142. Quando pronto, chama e puxa acionamento no 04. Oceaner 6314, eu falo voltando. Oceaner 6314, escuta, prossiga. Apenas para confirmar, a primeira curva após decolagem à esquerda. Positivo, primeira curva à esquerda, Oceaner 6314. Confirmando o Webjet 5729, chamou para cópia. 3217 para cópia, 360 com PIN. São 3217, está autorizado com fins, nível 360, decola pistão no zero, a curva é à direita, saída da El Leda Bridge, intercepta pelo 16. O controle Salvador opera em 1208, aciona 5527, cotejo. São 3217, autorizado com fins, nível 360, decola no zero, curva à direita da El Leda Bridge, é preso 10 conforme. Controle em 1208 e o transponder 5527, o 3217. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 08. Entendi. Romeu Golf Victor, eu falo, prossiga. Copiado. Copiado, copiado. Golo 649, chame Recife, 12251, alterno 3325, honro. 351-3325, boa. Ele é 327, livre decolar, vento 140 graus, 101. Livre iniciando, 6327. Salvador, boa tarde, azul 419, da nossa. Registra comigo, anotei, 96. 396, desce 2000 pés, autorizado a final do ILS, X-Way para a pista 10, reporte localizador. 2000, autorizado, X-Way da pista 10, reportar no lock, 96, na avenida da Gol. Mantém no 0, azul 419. Romeu Golf, é o solo, prossiga. Tá ok, tá livre o táxi, chamando para ingresso ao SES. Você poderia confirmar o código ANAC, por favor? Solo Web 5729, formação X-Ray, boa tarde. Boa tarde, 5729, confins 36, copia? Copia, prossiga. Autorizado com FIS 360, decola da 10, curva à direita, saída da Euleda Bridge, intercepta pelo 16. Controle opera 1208, aciona 5523, cotejo. Controle Salvador, muito boa tarde, o Chanel 6327, decolando a sua escuta. 6327, boa tarde, contato radar, sobe 240 na proa de Leda. 240 na proa de Leda, Oxa 6327. Correto, quando pronto, chame em posicionamento no 06. Chamarei, obrigado. 327 na proa de Ilhéus. Na proa de Ilhéus, 6327, grato. No 3, é o solo, prossiga. Patrão no 8, livre decorado, vento 1,40 graus, 1,09. Iniciando as do 419. Para 1740, foi realizada alguma DLA? 9:15, ok, ciente, Olimpo 03, aguarde apenas uma coordenação, que após iremos pagar a sua cota no pátio militar. Golf Vitor, prossiga. Tá autorizado, tá? Do Romeu Golf Vitor via Pátio Lima Mike, chame na Quebec para o cruzamento. Pátio Lima Mike, repassará na Quebec para o cruzamento, Vitor. Salvador, Oxenéia 6327. Prossiga. Por gentileza, senhor, nível 180, se possível, a coordenação. Sobe e mantém 180. 180, 6327, grato. Ufa. 5627. Prossiga, 5627. Autoriza nível 170 para o 5627. Guarde. Guardando. Atenção localizador, eu vou no 396. 296, complete ali, X-Way, chama a torre, 1986, bom ponto. X-Way, a torre 26, agora no 396, boa. Beleza. É voo de cheque, é isso? Ah, tá ok. Oi Salvador, boa tarde, é o Bono 396, tá 3 milhas de cidade. Que aguarde, 4 minutos e colosso no 7, controle 208. 208, boa tarde. Boa, boa tarde, azul 4198. Azul 4198, aguarde, trip 5627, sobe 1970. 1970, autorizado para o trip 5627. Azul 4118, contato radar, sobe 360, saída Léo. 360 da El, pode voar direto, Leda? Tá negativo, mantém o perfil, tem três traços também na saída, ok? Mantendo a saída Azul 4118. 17 com Proaçu inicialmente, no setor litoral, acionando o código padrão, tem condição de decolar imediato já para o sul? Está livre, o vento 1,40 graus, 1,0 mais. Confiança secundária? 1,33, decimal 25. 3325, muito obrigado. Olimpo 03 é o solo. Está autorizado o voo local para sobrevoar em aldeia, nível 240. Segue conforme a rota do plano, decola 10, a curva é à direita, saída da Euleta Ilhéus. O controle opera 120, decimal 8, aciona 5043, Cotege. Livre o cruzamento, observando a helicóptero da polícia, está correndo a pista decolando. Terminado o vento 130 graus, 1-0 lá, livre pouso 1-0. Pouso 1-0, agora 0-9-6. Guardião 02, confirmando fora do solo aos 1-9. Receptor no litoral sul, Vita Pó, chama o controle da 0 em 8. 1-0-8, 0-8. Eu já liguei pro seu PM, coordenei, ele me passou que o transponder seria do centro mesmo, 5043. Foi justamente essa a demora da coordenação que, e também de pagar a copa para o senhor. Foi o seu PM que me passou 5043. Zip 5627, serviço radar encerrado, 7 milhas para a posição ponte. Chama diretamente o controle Caju no 20 decimal 3, bom voo. 203. 5, 7, obrigado. O voo na final da 1-0, da 1-0. Que após a passagem da aeronave Gol, quando desejar, está livre a decolagem, evento 1-40 graus, 1-0, nós, acionado, confirmamos 5-5-4-0 código. Alô, Vicente, liga direita lá. Alô, minha sala 21, liga direita, 129 solo. 30219, vou no treino. Olimpo 03, é o solo voltando. Apenas por curiosidade, essa área de aldeia é próxima a Ilhéus? Ok, estou ciente. Fala, Salvador, boa tarde, eu vou no treino C. Em 96, prossegue Alfa, reportando para Juliette. Alfa, antes de Juliette, vou no treino C. 2015, reporta lá, 755. Romeu Golf decola os 2-2, controle 208. 208, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, prossiga. Decolou, curva na direita, 280, para acertar a Arbor. Agora sim, contato radar. Só 240, saída Arbor. Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf. Romeu Golf, está autorizado a interceptar a radial da saída direto aqui? Pode ser uma pro de árvore, dá presente? O senhor não vai interceptar uma radial e se afastar nela? Se vai tirar 259, vai dar no mesmo. Eu curvo 280 aqui, vou interceptar 259. Tudo bem, não tem problema. Ciente então, livre, Romeu Golf. Romeu Golf. Bono 396, ingresso para Juliette para o 03. Juliette 03, Bono 3. Beleza, Gorgo 1755. 1755, complete LF, chame a torre, ONU no 8, décima meia, bom pouso. 86, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 1755. 55, reposte 3 checado, final no 0. Confirme? Reposte 3 checado, final no 0. Tá checado, gol 1755. Ok, já checado então, livre pouso, vento 140 graus, 10 mais. Livre pouso, 1 no 0, gol 1755. Tem uma posição, a senhora passou a 03, mas a movimentação está para 02. 02, 02. Sim, 02, vou no 3. Não. Salvador, boa tarde, Altan 3560. 3560, boa tarde, assim a identificação, desse é o 050, vigilante, chegada amarela. 050, vigilante, chegada amarela. Salvador, muito boa tarde, deixa na 63 no 4, puxa o estacionamento, portão 5. Salvador, deixa na 63 no 4. Um 5 está autorizado, Sanitax. Puxa o estacionamento, portão 5, deixa na 63 no 4. Chame Recife, 1251, alterna 1325, bom voo. 251, alterna 3325? Afirmo, bom voo. Valeu, chefe, obrigado. 0077, informação entre 1077, Galeão, autorizado nível 360, via Pesilu 10, após alta do plano, decola 10, a curva é a direita, saída da Leda Bridge. Controle opera 1208, aciona 5533, Cotejo. Voo 1077, autorizado nível 360 para Rio de Janeiro, Galeão, conforme nota do plano de voo, eu preciso 10. Decola pista 10 com curva direita na praia da Elveda Brito. Aciona 5533, controle 1208. Correto, quando pronto, chame e puxa o estacionamento no 10. Vai chamar pronto quando o pessoal do estacionamento está pronto. O Romeo Romeo Golf afasta até 50 milhas, confere? Afirmativo, até 50 milhas. No momento, o Romeo Golf está aqui na Torre de Arbor. Sim, então fica na minha escuta permanente, tá bom? Afirmativo, eu estou com o senhor. Até 24 mil, né? Isso, mesmo até o 240 pode ficar na minha escuta, Romeo Golf Vitor. Maravilha, Romeo Romeo Golf. Salvador, muito boa tarde, voo no 75, livrou? Livrou, prossegue táxi Alfa, reportando seu Juliette. Alfa, entrou Juliette, 755. Do Chandler 6314, via Pátio de Alfa até o ponto de espera, quando então chama a torre 1186, estado 1015. Solo Salvador, boa tarde, o Trip 524, a gente deu informação a respeito. Trip 5241 na Guarda de Cópia para Monte Claro, o nível 200, apenas confirmando a radial ideal 270. Afirmo. Confiado. Para pushback acionamento, gate 612, web 5729. Turno 612 irá aguardar 5729. Sente, teria alguma previsão? Afirmativo, nós temos um Airbus que irá nos chamar para ataque dentro de instantes e após um gol da, um banho da gol, vai ingressar a sua retaguarda para o 09. Então só após a passagem do gol que iremos autorizá-lo. Ok, sente, 5729. Antes da Juliette no 755. Que posição aguardando? Uma lateral no 755. Lutã 3297-80 a bordo, 0331, alternativa Guarulhos, uma atrasada. Via Pátio de Alfa até o ponto de espera, quando então chama a torre 186, estado 1015, bom voo. 1015, via Pátio de Alfa, ponto de espera 286, até 3297, ponto de espera. Voo 755, após o TAM, ingresso Juliette para o 09. Após o TAM, ingresso Juliette para o 09, no 755. O Chandler 6142 na escuta? Prossiga na escuta. Coordenando com a equipe de solo, após a passagem dos arbores da TAM à retaguarda, livre posicionamento no 4, chame táxi. Positivo, vai passar o TAM e a retaguarda. E após a passagem do TAM, a gente pode iniciar o pushback. 6142. Afirmativo. 5241, copia? Afirmo. Autorizado, Monte Claro 200, conforme a rota do plano. Decola 10, direita. A saída arbor elefa, após direto. O controle opera 1208, aciona 5542, cotejo. Sente para Monte Claro, conforme 1200, 10 pela direita, arbor após elefa. E após elefa direto. 208, 5542, 5241. Correto, trip 5241, no pátio 3, chame quando pronto para o pushback acionamento. Camarão. Salvador, boa tarde, passageiro 2231, gentileza ao 340, Barreira. 2231, Barreiras, aguarde de copo, prepare a saída Momo. Saída Momo, aguardando copo 223. O táxi até o ponto de espera do hotel, quando lá chama a torre 1186 para o cruzamento Olympus 03. Cada rolagem, né? Gente.